vez, um homem encontrou duas folhas e entrou em casa segurando-as com os braços esticados, dizendo aos pais que era uma árvore. Ao que eles disseram: "Então vai para o pátio e não cresças na sala, pois as tuas raízes podem estragar a carpete." Ele disse: "Eu estava a brincar, não sou uma árvore." E deixou cair as folhas. Mas os pais disseram: "Olha, é outono."